fechar 66, explicara isto tudo a Jamie, que estava sentado num banquinho a observar-me, enquanto eu despejava o caldo de cada cultura viva através de outro pedaço de gás para o coar. Então, o que tens aí é caldo no qual o bolor urinou. É isso? Bem, se insistes em colocar as coisas dessa forma, sim. Lancei-lhe um olhar duro. Depois peguei na solução coada e comecei a distribuí-la por várias tigelas pequenas de cerâmica. Ele anuiu com a cabeça, satisfeito por ter entendido corretamente. E o xixi do bolor é o que cura as doenças, certo? Faz sentido. Faz? Bem, usam-se outros tipos de xixi como remédio, porque não este? Ele ergueu o grande livro de anotações para exemplificar. Eu deixara-o aberto no balcão. Após registar o último lote de experiências, e ele divertira-se com a leitura de algumas das primeiras páginas, aquelas onde o registro fora feito pelo proprietário anterior do livro, o Dr. Daniel Rawlings. Talvez o Daniel Rawlings usasse, eu não. Com as mãos ocupadas, ergui o queixo para a anotação na página aberta. Para que é que ele usava a urina? Eficaz para o tratamento de escorbuto, leu Jamie com o dedo a seguir as nítidas linhas da caligrafia miúda de Rawlings. Duas cabeças de alho, esmagadas com 6 rabanetes, aos quais são adicionados bálsamo do Peru e 10 gotas de mirra. Este composto misturado com a água de uma criança do sexo masculino para ser adequadamente bebido. O último parece um condimento um pouco exótico, disse eu, achando graça. Com o que é que julgas que combinaria melhor? Ensopado de lebre? Ragu de vitela? Não, a carne de vitela é demasiado suave para rabanetes. Guisado de carneiro, talvez, replicou ele. A carne de carneiro casa bem com tudo. Passou a língua distraidamente pelo lábio superior, diante da ideia. Por que é que tem de ser de um rapaz, Sassenach? Já vi isto ser mencionado em receitas semelhantes antes. Aristóteles diz isso, bem como outros filósofos da antiguidade. Olhei-o enquanto começava a arrumar as minhas lamelas. Bem, certamente é mais fácil juntar a urina de um garoto do que de uma menina. Experimenta um dia. Estranhamente, a urina dos bebés masculinos é realmente muito limpa, se não completamente estéril. Pode ser que os filósofos antigos tenham notado que conseguiam melhores resultados com isso nas suas fórmulas, porque era mais limpa do que a água de beber comum, se a obtinham dos poços e aquedutos públicos. Estéril significa que não possui germes, não que não procria. Lançou um olhar meio desconfiado para o meu microscópio. Sim, ou melhor, não procria germes, porque não existe lá nenhum. Com o tampo do balcão livre, exceto pelo microscópio e pelas tigelas de caldo que continham penicilina, ou pelo menos o que eu esperava que fosse, comecei os preparativos para a cirurgia, tirando do armário o meu pequeno estojo de instrumentos cirúrgicos e uma garrafa grande de álcool de cereal. Entreguei a garrafa de álcool a Jamie, juntamente com o pequeno queimador de álcool que eu inventara, um tinteiro vazio com um pavio torcido de linho encerado enfiado através de uma cortiça presa no gargalo do recipiente. Enche-me isto, está bem? Onde são os rapazes? Na cozinha a embebedarem-se. Ele franziu o sobrolho concentrado, despejando cuidadosamente o álcool. Então, a urina das meninas não é limpa? Ou é apenas mais difícil de obter? Não, de facto não é tão limpa como a dos meninos. Desdobrei um pano limpo sobre o balcão e depositei em cima 2 bisturis, um par de fórceps longos e um lote de peças de cauterização. Vasculhei o armário, retirando uma mão cheia de ligaduras de algodão. Os tecidos de algodão eram terrivelmente caros, mas eu tivera a sorte de conseguir uma saca de bolas de algodão cru da mulher de Farquhar Campbell, com pagamento de um jarro de mel. Pode-se dizer que a saída para o exterior não é tão direta. Por isso a urina tende a apanhar bactérias e vestígios de detritos das dobras da pele. Olhei para ele por cima do ombro e sorri. Não tens de começar a sentir-te superior por causa disso. Nem sonharia tal coisa, assegurou-me. E então, estás pronta, Sassenach? Sim. Traz-nos cá para dentro. Ah, traz a bacia também. Ele saiu e eu virei-me de frente para a janela que dava para leste. Tinha nevado intensamente na véspera, mas hoje o dia estava claro e luminoso, límpido e frio, com o sol a refletir-se das árvores cobertas de neve, com o brilho de um milhão de diamantes. Eu não poderia querer nada melhor. Iria precisar de toda a luz que conseguisse ter. Coloquei as peças de ferro para cauterização no pequeno braseiro para aquecerem. Em seguida peguei no meu amuleto do armário, coloquei-o ao pescoço, de modo que ficasse pendurado sob o corpete do meu vestido, e tirei o pesado avental de lona do gancho atrás da porta. Vesti-o também. Depois dirigi-me à janela e olhei lá para fora, para a fria paisagem coberta de açúcar glacé, esvaziando a mente, preparando o meu espírito para o que estava prestes a fazer. Não era uma operação difícil, e eu já a fizera muitas vezes antes, mas não tinha feito em ninguém, sentado e consciente, e isso sempre fazia diferença. Também há vários anos que não fazia esta operação, e fechei os olhos para me lembrar, visualizando cada passo, sentindo os músculos da minha mão mexerem-se levemente em resposta aos meus pensamentos, antecipando os movimentos que eu teria de fazer. Que Deus me ajude, murmurei, e fiz o sinal da cruz. Passos incertos, risadinhas nervosas, e o rumor grave da voz de Jamie vieram do corredor. E eu virei-me a sorrir para saudar os meus pacientes. Um mês de boa comida, roupas limpas e camas quentes tinha melhorado tremendamente os Beardsley, tanto de saúde como de aparência. Ambos ainda eram pequenos, magricelas e com as pernas ligeiramente arqueadas. Mas as cavidades nos seus rostos tinham-se preenchido um bocadinho. Os cabelos escuros estavam macios e penteados. E o ar perene de vigilância da caça tinha desaparecido um pouco dos seus olhos. Na realidade, os dois pares de olhos escuros estavam agora um pouco embaciados. E Lizzie fora forçada a agarrar Kezia pelo braço para impedir que ele tropeçasse num tamborete. Jamie segurava Josiah com firmeza pelo ombro, virou o rapaz para mim, depois colocou a bacia que transportava no outro braço. Sentes-te bem? Sorri para Josiah, olhando-o profundamente nos olhos, e apertei-lhe o braço para o tranquilizar. Ele engoliu em seco, com força, e esboçou um sorriso amarelo. Não estava suficientemente bêbado para não sentir medo. Mandei-o sentar-se, conversando calmamente com ele. Depois coloquei-lhe uma toalha à volta do pescoço e a bacia nos joelhos. Esperava que ele não a deixasse cair. Era de louça e a única bacia que tínhamos. Para minha surpresa, Lizzie colocou-se atrás dele, colocando-lhe as pequenas mãos nos ombros. Tens a certeza de que queres ficar, Lizzie? Perguntei-lhe um pouco cética. Acho que podemos fazer isto sozinhos. Jamie estava completamente acostumado a sangue e carnificina em geral. Eu pensava que Lizzie jamais deveria ter visto nada, além dos tipos comuns de doenças, e talvez um ou dois partos. Não, senhora, vou ficar. Ela também engoliu em seco, mas firmou o queixo corajosamente. Prometi a Joe e a Casey que ficaria com eles até ao fim. Olhei para Jamie, que encolheu os ombros com um leve gesto. Então está bem. Peguei numa das tigelas de cerâmica de caldo de penicilina, despejei o conteúdo em duas canecas e dei uma a cada um dos gêmeos para beberem. Os ácidos do estômago provavelmente anulariam a maior parte dos efeitos da penicilina. Mas ela iria, assim eu esperava, matar as bactérias nas suas gargantas. Após a cirurgia, outra dose banharia as superfícies em carne viva, impedindo a infecção. Não sabia exatamente quanta penicilina haveria no caldo. Eu poderia estar a dar-lhes demasiado, ou uma quantidade inócua. Pelo menos eu tinha quase a certeza de que, fosse qual fosse a quantidade de penicilina existente no caldo, ela estava ativa neste preciso momento. Não tinha nenhum meio de estabilizar o antibiótico e nenhuma ideia do tempo de validade. Mas fresca como estava, a solução tinha de estar ativa como medicamento. E havia uma boa hipótese de que o resto do caldo continuaria utilizável, pelo menos durante os próximos dias. Faria novas culturas assim que a cirurgia terminasse. Com sorte, eu conseguiria medicar os gêmeos regularmente durante 3 ou 4 dias. E com mais sorte ainda, evitar assim qualquer infecção. Então, isso pode ser bebido, não é? Jamie olhava-me cinicamente por cima da cabeça de Josiah. Eu tinha-lhe injetado penicilina logo após um ferimento de bala há alguns anos, e obviamente ele agora considerava que eu o fizera por puro sadismo. Devolvi-lhe o olhar. Pode. A penicilina injetável é muito mais eficaz, particularmente no caso de uma infecção ativa. Entretanto, eu não tenho como injetá-la agora. E isto tem por objetivo evitar que tenham uma infecção e não curar uma. Agora, se estivermos realmente prontos, eu imaginara que Jamie iria segurar o paciente. Mas tanto Lizzie como Josiah insistiram em que não era necessário. Josiah permaneceria imóvel, independentemente do que pudesse acontecer. Lizzie ainda lhe segurava os ombros, com o rosto mais pálido do que o dele, as pequenas articulações dos dedos proeminentes e brancas. Eu fizera um exame minucioso aos dois rapazes na véspera, mas fiz outra verificação rápida antes de começar, usando uma espátula para lhes baixar a língua, feita de uma tira de madeira de freixo. Mostrei a Jamie como usá-la para manter a língua pressionada e fora do meu caminho. Depois peguei no fórceps, no bisturi e respirei fundo. Olhei Josiah no fundo dos seus olhos escuros e sorri-lhe. Eu conseguia ver dois minúsculos reflexos do meu rosto, ambos parecendo agradavelmente competentes. Tudo bem, então? Perguntei. Ele não podia falar com a espátula na boca, mas fez uma espécie de grunhido bem-humorado, que eu considerei por assentimento. Tinha de ser rápida, e fui. Os preparativos haviam levado horas. A operação, não mais do que alguns segundos. Prendi uma amígdala vermelha esponjosa com o fórceps, estiquei-a na minha direção e fiz vários cortes, pequenos e rápidos, agilmente, separando as camadas de tecido. Um fio de sangue escorria pela boca do rapaz e descia-lhe pelo queixo, mas nada de grave. Soltei o naco de carne, depositei-o na bacia e passei para a outra amígdala, onde repeti o processo, apenas um pouco mais devagar, por ter de trabalhar na posição inversa. Todo o procedimento não deve ter levado mais do que 30 segundos de cada lado. Retirei os instrumentos da boca de Josiah e ele arregalou-me os olhos, atónito. Em seguida tossiu, engasgou-se inclinou-se para a frente e outra pequena massa de carne caiu na bacia com uma pequena batida, juntamente com uma boa quantidade de sangue brilhante e vermelho. Segurei pelo nariz e virei-lhe a cabeça para trás. Enfiei-lhe uma mão cheia de gás na boca para absorver sangue suficiente para eu poder ver o que estava a fazer. Depois peguei num pequeno ferro de cauterização e tratei dos vasos maiores. Os menores iam coagular e fechar-se sozinhos. Os olhos dele lacrimejavam copiosamente e as mãos agarravam-se à bacia como se fosse uma questão de vida ou de morte. Mas não se mexeu, nem emitiu qualquer som. Não esperava que o fizesse, depois do que o vira, quando Jamie lhe removeu a marca no dedo. Lizzie ainda o segurava pelos ombros, os olhos fechados com força. Jamie deu-lhe uma palmadinha no cotovelo e os olhos dela arregalaram-se. Pronto, amo Irnimin. Já está. Leva-o e põe-no na cama. Está bem? Mas Josiah recusou-se a ir embora. Mudo como o seu irmão, abanou a cabeça violentamente e sentou-se num banquinho onde ficou a oscilar com o rosto muito pálido. Esboçou um sorriso medonho ao irmão com os dentes orlados de sangue. Lizzie pairava entre os dois rapazes, olhando de um para o outro. Josiah atraiu a atenção dela e apontou com firmeza para Keziah, sentado no banco do paciente, com uma aparente demonstração de coragem, com o queixo levantado. Ela bateu delicadamente na cabeça de Josiah e foi imediatamente segurar os ombros de Keziah. Ele virou a cabeça e deu-lhe um sorriso extremamente meigo. Depois baixou a cabeça e beijou-lhe a mão. Em seguida virou-se para mim, fechando os olhos e abrindo a boca. Parecia um filhote de passarinho a pedir comida. Esta operação era um pouco mais complicada. As amígdalas e adenoides estavam terrivelmente inchadas e marcadas por uma infecção crónica. Houve muito sangue. Tanto a toalha como o meu avental estavam bastante manchados antes de eu ter terminado. Finalizei a cauterização e olhei atentamente para o meu paciente, que estava branco como a neve lá fora e com os olhos completamente vidrados. Sentes-te bem? Perguntei-lhe. Ele não conseguia ouvir-me, mas a minha expressão de preocupação era bastante clara. A boca dele torceu-se no que eu pensei que fosse um corajoso esforço para sorrir. Começou a anuir com a cabeça. Em seguida, os seus olhos reviraram-se para cima e ele deslizou do banco, terminando com um baque surdo aos meus pés. Jamie agarrou a bacia sem derramar muito. Julguei que Lizzie também fosse desmaiar. Havia sangue por toda a parte. Ela, de facto, cambaleou um pouco, mas foi sentar-se obedientemente ao lado de Josiah quando eu mandei. Josiah permanecia sentado a observar, apertando ferozmente a mão de Lizzie, enquanto Jamie e eu juntávamos os pedaços. Jamie pegou em Keziah ao colo. O garoto permaneceu mole e coberto de sangue, parecendo uma criança assassinada. Josiah levantou-se os olhos ansiosamente pousados no corpo inconsciente do irmão. Vai ficar tudo bem, disse-lhe Jamie, num tom de absoluta confiança. Eu já te disse, a minha mulher é uma grande curandeira. Todos se viraram então e olharam para mim a sorrir. Jamie, Lizzie e Josiah. Senti-me como se tivesse de fazer uma vénia. Mas contentei-me em sorrir-lhes também. Vai correr tudo bem, disse eu, repetindo as palavras de Jamie. Agora vão descansar. A pequena procissão deixou o aposento mais silenciosamente do que havia entrado, deixando-me aguardar os instrumentos e arrumar a sala. Sentia-me muito contente, radiante com a espécie de satisfação calma que vem com um trabalho bem-sucedido. Há muito tempo que eu não fazia este tipo de operação. As exigências e limitações do século XVIII impediam a maior parte das cirurgias, a não ser as que se faziam numa emergência. Sem anestesia ou antibióticos, a cirurgia eletiva era simplesmente demasiado difícil e perigosa. Mas agora, pelo menos, eu tinha penicilina. E tudo iria ficar bem, pensei, cantarolando comigo mesma, enquanto apagava a chama da minha lamparina a álcool. Eu senti isso na carne deles, ao tocar nos miúdos, enquanto trabalhava. Nenhum germe os ameaçaria. Nenhuma infecção mancharia a limpeza do meu trabalho. Havia sempre o fator sorte na prática da medicina. Mas as hipóteses tinham mudado hoje, a meu favor. Tudo vai ficar bem, repeti a Adson, que silenciosamente se materializara sobre o balcão, onde diligentemente lambia uma das tigelas de caldo vazias. E todas as coisas ficarão bem. O grande livro preto de anotações permanecia aberto sobre o balcão onde Jamie o deixara. Folhei até às últimas páginas, onde eu registara o progresso das minhas experiências e peguei na pena. Mais tarde, depois do jantar, registaria os pormenores da cirurgia. Por enquanto, fiz uma pausa e depois escrevi Eureka no pé da página.